A polícia do Paraguai segue buscas pelos autores do crime que resultou na morte do empresário brasileiro Moacir Baldiceira, de 50 anos. Nesta quarta-feira, o prédio onde fica a empresa do brasileiro, em Cidade do Leste, passou o dia com as portas fechadas. Ele havia acabado de sair do local a bordo de sua caminhonete quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que atiraram 12 vezes. 5 disparos atingiram o empresário. Ele foi levado para o hospital, mas morreu horas depois, durante uma cirurgia. O crime aconteceu na terça. A polícia aguarda o depoimento de um outro brasileiro, funcionário da empresa, que estava na caminhonete, mas que não ficou ferido, para auxiliar nas investigações. A hipótese de assalto está descartada porque os atiradores fugiram sem levar nada. Imagens de 3 câmeras de segurança que flagraram a ação dos marginais também podem ajudar a polícia a prender os suspeitos. A Delegacia de Homicídios, que investiga o crime, acredita que mais pessoas podem estar envolvidas. Outra hipótese é de que a morte do empresário brasileiro tem ligação com uma onda de ameaças a empresários que vivem no Paraguai. 24 denúncias já foram feitas na Procuradoria de Cidade do Leste, todas de empresários que foram ameaçados. O promotor que investiga o caso acredita que as ligações sejam feitas de dentro de presídios. Os criminosos pedem altas quantias em dinheiro para não matar as vítimas. No mesmo dia em que o brasileiro foi morto, a polícia registrou outro atentado cometido contra um empresário paraguaio de maneira semelhante. A vítima acabou saindo ilesa e deve auxiliar a polícia nas investigações. Maurício Freire, para a CBN Foz.